de semana tem rodeio de carreira e domingueira pra quem gosta de dançar. Tem carne gorda, china linda e cordiona e trago largo pra quem quer se emborrachar. Meu 12 braças tá sovado e preparado, pois meu piquete vez primeira vai laçar. Meu zaino negro deixa o luminga nas patas, já desgraçado só esperando a res largar. O meu laço e o meu cavalo me acompanham já de longas. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Com violão e a garganta me defendo nas carreira. Já me esqueci quantas delas já ganhei, e pros namoros e fandangos da querência, no meu cavalo pra nenhum eu me atrasei. Meu violão é traguatado na garupa, e o verso sai do pensamento como um vento. Esse rodeio vou me entreverar no baile, dando encostado pro gaiteiro noite adentro. O meu laço e o meu cavalo me acompanham já. Defendo nas milongas. O meu laço e o meu cavalo me acompanham já de longas. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Com violão e a garganta me defendo.